Sideral 9970, desça para 2000 pés, ajuste 9095. Gol 1093, desça para 4000 pés, ajuste 9095. Bono 961 na linha, cola separada. Bono 961 na linha, cola separada. Cola separada. Autoridade da linha de decolar, Bono 961, vento calmo. Decola, 961. Bono 895, chamada Torre Gol, 865. Sideral 9970, autorizada a sinal LS, posto estabilizado. Chão estabilizado, Sideral. Dia, Gol 1865. 1865, bom dia, continue a aproximação, informarei pista livre, vento calmo, ajuste no 095. 1015, na escuta, Gol 1865. Sideral 1918. Rota 3171, a rota Upper Zulu 90 até Bridge, após segue Upper Zulu 96 até Bravo até o Zulu, após direto trip. A saída da Elida, Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa, controle em 120, décima 8. Cargo 6570, reduza a velocidade para 220 mais. Outra 3171, controle em 120, decimal 8. Alinhamento correto, não estou pronto para estiver estranhando. Salvador, muito bom dia. TP 5328, nível 190, para Campina Grande, da hotel pronto para a cópia. TP 5328, guarde minha tupada. Desculpa. 1. Direita 211, gol 1865. Federal 9970, complete aproximação, chame torre 1-1895. 971-70, estabilizado no curso. Federal 9970, continue a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado, vento calmo. Caju. Responde 5402, controle 120.8. Autorizado Campina Grande, nível 190, via roda do plano, decola 10, com curva à esquerda, saída Puca, Jamo, direto Aracaju. Aí, frequência do controle 1208, transponda 5402, é o trip 5322. Trip 5328, pedimento correto, chama para o pronto, pushback treinamento. Está pronto para o pushback e o acionamento, trip 5328. O trip 5328, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama para o táxi 5328, grato. Leão na guarda de coordenação. Valeu, obrigado. Autorizado, chama para o táxi. Pode confirmar se a pista está trabalhando para o general? Confira. Pista está molhada? Negativo. Obrigado. Abre para cargo 6570, desça para 4.000 pés, ajuste 9095. 4.095, para cargo 6577, em condições de voar direto do mar? Mais 5 milhas, pode ser para a informação? Sim. Estou autorizado a ingressar de LED, custa 1 a 0. Ah, já sei que não é. Gol no 759, mantenha a proa 230 para o sequenciamento. Para 230, sequenciamento, 759. Apurando do NAV 6570. NAV 6570, sente, desça para 2.000 pés, ajuste no 095. 2.000, estabilizou, gol 9095. Gol no 093, complete aproximação, chame torre 1-1895. Gol no 759, reduza para 1909. Reduz 1909, 759. 1-1. 1-2-1-1? Afirmo. Gol 4040, aguarde um minuto 4 para ter o confete. Conheço 1251, na alterne 1-3-3-9-5. 251-3395, 961, bom dia. 093, baixa e travou. Sente o sinalizador. Rota 3171, confirmou? O solo? Vou guardar para push. TP5328, POB62, confirmando alternativo e autonomia? 64 horas e 10, alterna Serra Bravo, Serra Lima. Sente o TP5328, autorizado táxi via Pátio 3, Pátio 1 no Índia, quando no ponto espera, chama a torre 1-895, altímetro 9095. Pátio 3, Índia, lá quando pronto, chama a torre 1895, ajuste 1015, TP5328. Tá 3171, coordenando com a equipe de solo, após o ingresso de uma TR da Trip na Taxiway Índia até o ponto de espera, autorizado o pushback saneamento, chama táxi. 811, nação de identificação, autorizada a chegar da mar e desça para nível de voo 050. Apenas confirmando o ato autorizado de LS, por favor. APSA 6570 autorizada, sinal LS é posto estabilizado. Gol no 759, curva esquerda, proa 200. Esquerda 200, 759. Gol no 759, desça para 2000 pés, ajuste no 095. 357, confia a posição? Tá no 03, confia. Afirmativo 03. Aguarde para o pushback número 2 do setor. Volta o 4040, pronto 4. Autorizado com fins nível 3, 40, via Pesulu 10, bridge, é o Pesulu 16. Rebola da 10 com a primeira curva direita. Saída da El Leda Motiva. O transponder 5404, controle 120, decimal 8. Curva esquerda, proa 130, reporte estabilizado. 130, reporte estabilizado. Mostra da 10, pronto. TP5328 ali, mantém. E aí, mantém na 10, TP5328. Gol 093, solo 44, libera a direita e chame solo 1211. 211, obrigado, bom dia. Azul 4040, transponder 5404. Bola 093, táxi alfa, porta antes da Juliette. E ele é a cargo 6570. A cargo 6570, completa aproximação, chame torre 1895. 1895, bom dia. Gol no 759, autorizado, a final LS é porta estabilizada. Vai ser precisado, localizado. Sim, sim. Rio 9811, autorizado direto em TAP. Sai logo. Esse avião vai demorar mais uns 6, 7 minutos para iniciar o voo por causa da temperatura do óleo, ok? Gente, então o senhor vai puxar um pouquinho mais a retaguarda para entrar no Pátio 3 para liberar o push do 03, confirme? Tá, afirmativo. O senhor informa eles lá, por favor. Já falei com a manutenção, nós vamos empurrar até através do 4 ou 5 lá para dar área para eles aqui. É, o T3171, no caso, o senhor teria que puxar um pouco mais da retaguarda, até mais ou menos a entrada do Pátio 3. Perfeito, então, vou informar a manutenção aqui. Gente. Aí seguimos com o número 2 agora. O T3517, quadrinho com a equipe de solo, o Airbus da companhia vai puxar, esse aqui puxando 2, vai puxar até mais ou menos a entrada do Pátio 3, liberando o seu push. Assim que com segurança tiver possibilidade de puxar, está autorizado, chama táxi. Aqui eu vou fazer uma pressão de solo aqui, a gente segue então no pushback, chama a passagem para 10, obrigado aí, colega Mongo. Opa! Bola 093, mantém antes da Juliette. Controle no 208. 208, 5328, bom dia. Absolutamente 570, baixou e travou. Afirmativo. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento variável com 2 nós. 7 de pouso, opção 10, absolutamente 570. Então confirma de novo, para botar 3517, é isso? Afirmativo, 3517. A gente puxa então até próximo do pátio 3 para a liberação do voo. Obrigado. Bom dia, contato radar, saída Puca, submantenha nível de voo 190. Vindo pela 190, CP5328. Voo no 759, complete aproximação, chame torre 1895. 1895. Torre Salvador, voo no 759, passando Duna. 759, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Autorização, 7. E o 9811 desça para 2.000 pés, ajuste no 095, autorizada a final LS, qual estabilidade? Para 2015, autorizada a LS, da 10, estabilizando o 989. Alça cargo 6570, solos 49, libera a direita, chame solo em 1211. 1211, alça 6570. Estamos externo, estabilizado, mais travado, voo 759. 759, continua a aproximação, aguardando apenas a informação de pista livre. Guarda pista livre, 759. Bono 759, pouso autorizado, cabeceira 10, vento variável com 029. Autorizado, pouso 759. Cheque 3, 759. Está baixo, travado, informa variação do localizador no 759. Sim, a gente vai informar o controle. Fala táxi, tem 139 agora, está na ponte com 3 horas e 20 agora mesmo. A gente está 3517, utilizado táxi via parte 1 no Índia, quando o ponto espera, chama a torre 1895, ponte 1905. Via Índia, ponte 1905, 1895, está 3547. Táxi, está 3171, POB 173, 3 horas. São 4 horas e mais 10 minutos que eu estou no dia alterna. Confie. Está 3171, táxi autorizado via parte 1 no Índia, como no ponto de espera, torre 1895, continue com 9019. Esse parte 1 no Índia, ponto de espera, torre e 15 horas. Salvador, está André 597, próximo posto padrão 0, está pronto. 3597 ali, mantém. Padrão 0, 3597. Uno 759, solo 52, libera direito, chama só ali 1-2-1-1. Direito, solo 2-1-1. Escuta 35328. Autorizado direto Campina Grande. Autorizado direto Campina Grande, para 35328, muito grato. Siga Alfa, reportante 2 direto. André 597, livre decolagem cabeceira 10, vento variável com 029. Espera lá, Léo, André 597. Oi, bom dia, 3171. Então, 3171, mantém bom, espera. Interceptando o localizador 10, Rio 9811. Rio 9811, comunidade de aproximação, chame torre 1895. 1895, Rio 9811. Salvador, bom dia, T3517. T3517, bom dia, contato radar, saída Arbor, submantendo nível de voo 360. Saída Arbor 360, T3517. Bola 759, autorizado a ingressar a Gillette, portão 09. Autorizado, Alessa, então 3597. Muito obrigado. Rio 9811, pouso autorizado, cabeceiro 10, vento variável com 029. Ajuste no 095. Autorizado, pouso na cabeceira 10, Rio 9811. 3171. Ali mantém 3171. Ali mantém na 10-3171. Sala 3153, desça para 2000 pés, ajuste no 095. Autorizada a sinal LS, após estabilizado. 2000 pés, meio e 15, reportará estabilizado, sala 3153. 8, libera a direita, chame sol em 1211. Valeu, tá bom. P9891, táxi via Alfa, reportante daquilo. Prossiga. Bom dia, autorização para Recife. Formação Bravo. P9890, formação curso é hotel. Tá pronto pra porta? Prossiga. Autorizado Recife, nível 330, via Upper West 58 até Aru, após direto Recife. Decola da 190, primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju. Transição Recife 422, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 330 para Recife, Upper West 58 até Caju, depois direto. Decolada 10 com curva à esquerda, Pucajão, Caju, 5422 e 1208. Tá 3890, procedimento que eu chamo pronto, que estiver aqui na meta. É. Decolagem, suba nível de voo 340 no perfil da sede Israel após Israel Líder. Fala aqui, não foi transferido pela torre, chamou por conta própria, passou aqui. Sim. Vai passar o 200, tá 3547. Gente, chame agora do centro Recife na frequência 1288, caso negativo 1260. 2282-2954. Controle UTAN 3171, solicita manter a proa 220 por 30 milhas, isso é que está falando. Gente, UTAN 3171, reposte quando possível, voar com o poder de Leda. 3156, estabilizou ele. Complete o final do procedimento LS, transmissores na frequência 1-8, decimal 95. 895, obrigado. Ficou 040, taxia via Índia, vou te esperar no 0289, ligar no 011. 5-3, pouso autorizado, cabeceira 10, vento variável, 1 nó, e ajuste no 0 no 5. 7, pouso autorizado, são 3, 1 no 5-3. Após o desvio, está autorizada para o de bridge. Após o desvio, o bridge está 3171, agora o centro Recife, na frequência 125 decimal 1, no caso negativo 13395, com pouso. Corrija, bom voo. 040, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém a 3153, eu sou a 07, direita no 21, decimal 9. 219, obrigado. Salve, salve, dou uma bota, 3153, livrou. 3, Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, 3153. Não, muito calmo. Tem que autorizar, tem que falar da 10-40, tá ficando assim. No 4, Aracaju, no 90, autorizado. Decola, pista no 0, curva esquerda, sai da Puga, direção Caju, controle no 0, décima 8, aciona 5-4 no 7. Confirmo, 130 na saída Conde. Então está autorizado, 3554, com curva esquerda, mantendo. E modifico o transponder 0263. Azul 4040, 09 decola, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Azul 4040, passa a mil na decolagem. Azul 4040, bom dia, contato na decolagem, suba nível de voo 340, no perfil da saída Leda, escolhendo o perfil da saída da Ela após Leda. A gente sobe para o 340 no perfil da Daewa após Leda, o azul 4040. Quatro zero autorizada para o Bridge. Chega, autorizada para o Bridge. Bridge, quatro. Alô, tá 3890, bom dia. Confirme. Tá 3890, pushback, tá. Livre no 04, chama aí pro início de táxi. Chama aí, obrigado. 4040, se não me engano, a frequência 125 decimal 1, no caso negativo 13395. 251, confirma 3395. Sim, ativo. Muito obrigado. Salvador, bom dia, o Gol 0963, informação aberta. Já seria a nossa cota para o Galhão? 963, autorizado Salvador Galhão. Eu peso Luno Zero, Smart Luve, Tubarba, Sena, Restante Conforme, nível 360. Saída da Luda Motiva. Decola da Luno Zero, direita após 5433, o código 1208, controle. 360, eu peso Luno Zero, Smart Luve, Tubarba, Sena, da Luda Motiva. Decola da Luno Zero, responde 5433, controle 1208. Correto, chama pronto, portão 62-1963. Mara, obrigado. 62-1-1 da Oceané, autorizado Salvador Galhão, via rota do plano de voo, nível 360, saída da Euleda Motiva, decola da 1-0, direita após 5-4-2-5, código 1-2-0-8, controle. Confirme, não consigo compreender. O 6216 da Oceané. Autorizado então, Salvador Galeão, via rota do plano, nível 360, saída da Euleda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa, decolada 10 direita após decolagem 5425, código 1208, controle. Correto, chama pronto, 4 é preparada, Euleda Motiva. No pátio 355 no 4. ataque da 3290, com meia bordo, autonomia de 350, alterando o local. Mando POB 3890. Autorizado o táxi entre o ponto espera em diáfano, ponto espera torrindo no 8, decimal 95, o ajuste 10 no 5. Diáfano 118.95, bateu. Autorizado o táxi como número 2 até o ponto de espera, dentro da parte principal em diálogo, seguindo o Airbus 320 da TAM. Torre 198, decimal 95, ajuste no 095. Copia 1865. É o número 2 para cópia guarde. Prepara a bora elétrica. 2093.cópia da Gol. 293 autorizado Salvador Confins. Via rota do plano 360 nível da El Leda Motiva saída. Decolada 10 direita após 5436. Código 120 decimal 8 controle. Bom dia, autorizado alinhar e decolar, calma. Aí decola com zero, tá? Neto chama pronto, portão 1-1. Pronto, 865 autorizado Salvador Brasília, via Pesoluna 7, correção conforme, 360 nível. Arbor eleva a saída, decola da 10 direita após decolagem, 5437, código 120 decimal 8 controle. Chama pronto na espera dono zero, pronto. Trip 5514, bom dia. Observe a rolagem do Airbus da TAM após a Lima, tem cabeceiro no zero. Após a rolagem, a Lima tem no zero, 5514. Confirmando no portão 5, o acionamento está livre, pushback coordenando com a equipe pessoal, última táxi. Decolar 225, chama o controle 120 decimal, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Bom dia, controle Salvador, TAM 3890. TAM 3890, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360 no perfil da saída PUCA após Aracaju. Perfil da PUCA Aracaju 330, sem restrições. 5-5-1-4, mantenha, cabeceiro no zero. Mantém, 5-5-1-4. Autorizado de decolagem, pistão na zero, vento calmo. Autorizado de decolagem, pistão na zero, 5-5-4. No 649, permanece contato radar, está autorizada a descida para o nível de voo 080, está autorizada a chegada a bomba. No 963, no 612, está livre, chama táxi, coordenando com a equipe do solo e fora. Livre, vai chamar o táxi. P5514, decolada de 27, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato, bom dia. Controle, bom dia, é o trip 5514, estamos na Conde. 5514, contato para a decolagem, suba nível de voo 130, perfil da saída Conde. E aí, 130, possibilidade de atuar Conde após 2000? É, a prioridade de dia ou trip? Não, negativo. A nossa intenção seria só voar direto. Autorizado, vá cumprir hoje. Conde, trip 5514. Ok, grato. Por enquanto, negativo desvio. Gente. Número 2 do setor, aguarde. 1865, a aeronave da companhia já vai iniciar. Aguarde. Autorizado o táxi até o ponto de espera, vim de Alfa, no ponto de espera Torre 18, décimo 95, ajuste no 095, 12, 62, 91 da Oxanel. A Gol vai iniciar o pushback. 349.